passeio. Eu sou da beat que tá punk. Os menor no apetite, nos rádios hit de funk. Blunt, cocaína e bala, bala do seu destilado. Mentes fritam, alguns evitam, outros gritam alucinado. Várias moças a mil, com meninos a mais. Mostrando ser viril, longe da vista dos pais. Trocando casais e testando novas práticas. Entre noites neurótica, erótica e pornográfica. A linha é inocência na presença do perigo. Tá no molho, pega fogo, tá no jogo, vem comigo. Juras, promessas, palavras montadas e inapegadas. Relações modernas e consequência atrasada. Em meio às redes sociais, os avós que viram os pais. O querer ser diferente os tornam todos iguais. Volte uma casa pra trás, como pena da sua pressa. A vida é presente do rei, cuida que cê tem só essa. Não é louco, é o que cê é. Vários peão, registrei os malandrão que eu trombei. Fingi que não, mas flagrei. Ei, mano, veja bem. Não é louco, é o que cê é. Vários peão, registrei. Esse pai, eu nem fui pra pesar. Mas é melhor se ligar, ainda tem alguém pra amar. Breca. E assim segue os irmão, com a desculpa eterna. Carapuça nunca serve, porque o sistema é que erra. O conselho que liberta os refém, não vem. E os que não tem nada a ver, quase sempre botam tudo a perder. Os kamikaze que acha que a vida é a fase fácil do game. Acorda antes que cê se queime. E teme em subir, quando é pra descer. Ou pense em cair, quando é pra ser guerreiro. O declínio do que era alicerce e fundamento. Se desfazer porque um pai não tem mais argumento. Inversão de valores, todo mundo governa. E sem a peça central, queridão, lamento, cê erra e se enterra. Em vãs discussões filosóficas, porque as suas ações são mais pra retórica. Louco tá um mundão, avante só que não. Porque quem entende não vai, e quem não tá chato não. Não é louco, é o que cê é. Vários peão, registrei os malandrão que eu trombei. Fingi que não, mas flagrei. Ei, mano, veja bem. Não é louco, é o que cê é. Vários peão, registrei. Esse pai, eu nem fui pra pesar. Mas é melhor se ligar.